DJ Fox, este sim. Denuncie o abuso policial. Diz que Ministério Público ou Corregedoria de sua cidade. Você acha que esse é o futuro que seus pais desejavam pra você? Caído, fracassado? Não, truta. Te garanto que não. Te garanto que não. Quantas vezes de madruga seu pai saiu de casa pra te dar uma vida confortável, trabalhava e sua mãe todo dia do seu lado te educando, te dando carinho, seu futuro planejando, pra depois de 20 anos você desiste tão fácil, na primeira barreira não lutar por seu espaço. Te digo claramente, covarde não tem história, e todos fracos desistentes não herdaram a vitória. Vá à luta e tente chegar além do horizonte. Lembre-se quantos morreram pra ter glória. Um monte queriam estar no seu lugar, vivo pra provar, enxugando as lágrimas, vendo que valeu lutar pela dignidade, liberdade de escolher. Agora qualquer faculdade, irmão, posso fazer, mas por que um ou dois lutam por seus ideais? Uma centena de jovens viram manchetes de jornais em páginas policiais, nunca destaco em cultura, só fotos de cadáver sem fotos de formatura. Não quero mais ter que aceitar que nascemos pra sofrer, roubar ou traficar. E nunca vira médico ou empresário bem sucedido. Ficar famoso por mérito, não virando bandido. Sem cachimbar seu orgulho pros coroa. E planejar seu futuro numa boa. No litoral, admirando o mar. Não morrendo antes dos 20, ter família e se casar. Com uma mulher que te ajude a vencer. Ter um bom emprego e ter metas pra viver. O segredo é não desistir, lutar, vencer e prosseguir. Seguir, sonhar e acreditar, irmão, cabe sua meta. O segredo é não desistir, lutar, vencer e prosseguir. Seguir, sonhar e acreditar, irmão, cabe sua meta. Vai, por mais que os obstáculos sejam bem complicados, sua força de vencer é maior, nunca se entregue ao fracasso. Seja um homem vencedor, honre sua cor. Um preto vencedor pros inimigos que sempre torceram pro seu time com a camisa do adversário. É muito hilário, dá volta por cima, sua camisa e representa seu time. Nunca foi fácil vencer, então por que desistir da sua meta? Nunca se renda, levante a cabeça e prossiga em frente na reta, que a sua meta é a vitória. Nunca se iluda com luxúrias e glórias em vão. Ouça a voz que vem do coração, irmão, você é mais que tudo isso e acredite. Que um preto pobre e honrado tem mais valor que os pretos chique de elite que se venderam a essa merda. Cadê sua meta? A vida tem suas regras, um preto vencedor sobre a luz de um novo amanhecer. É só esperar pra ver. Enquanto isso, mantenha os seus pés no chão, que a sua luta, parceiro, nunca será em vão. Se cair, levante, tire a tristeza do olhar. Volte pra guerra, volte a lutar, que no final do arco-íris verá a recompensa e o seu valor. Independente do que for, tristeza, alegria e dor, seja um homem mais que vencedor. O segredo é não desistir, lutar, vencer e prosseguir. Seguir, sonhar e acreditar, irmão, cabe sua meta. O segredo é não desistir, lutar, vencer. DJ Fox, este sim. Denuncie o abuso policial. Diz que Ministério Público ou Corregedoria de sua cidade.